dia tão lindo, o sol vem sorrindo, um cheirinho de manhã visa, as flores se abrindo, a vida pedindo um pedaço da nossa paixão. Visa, é tudo verdade, é felicidade que chegou pra ficar. Visa, que bendita seja a gente. Sempre com você. Está sempre com você.